Começamos a estudar semana passada uma série de 12 princípios de crescimento e vida cristã. E vamos durante 12 semanas, de acordo com o que o Espírito Santo vai dirigindo, da forma em que ele vai nos orientando, nós vamos estudar 12 princípios que envolvem três áreas muito estratégicas. Primeiro, caráter, nossa transformação. Segundo, vida. O caminhar de cada um de nós nessa terra, com Jesus, com a família, no trabalho, na vizinhança, na igreja. E se há caráter sendo trabalhado por Jesus, há vida de Cristo fluindo em nós. E se há vida de Cristo fluindo em nós, haverão também frutos. Os frutos brotarão, os frutos virão, e não frutos temporais, apenas mais frutos eternos. E a melhor referência que temos de frutos são aqueles que Paulo nos ensina lá em Gálatas: amor, paz, mansidão, longanimidade, bondade, benignidade, domínio próprio, fé, alegria. Todas as coisas que nós não compramos no supermercado, todas as coisas que nós não adquirimos com roupas novas, carros novos, apartamentos novos, todas as coisas que só fluem para aqueles que estão em plena comunhão com Jesus. E eu gosto sempre de frisar, não é comunhão com os costumes religiosos, não é comunhão com a religião X ou a religião Y, é comunhão pessoal, íntima, com Jesus, experiências reais com o Senhor. Nessa dimensão do caráter, nós vamos estudar quatro princípios: amor, fé, esperança e perseverança. Na dimensão da vida, vamos estudando quatro princípios: comunhão, visão, semeadura e domínio. E na dimensão dos frutos, altar, divindade, conhecimento e crescimento. Vimos também semana passada um entendimento da palavra do Senhor, trazido pelo irmão Miles Monroe, que diz: Deus nunca começa sem que haja provas de que já concluiu. Então, o trabalho de Deus na minha vida e na sua vida, nos moldando segundo a vontade dEle, se Ele começou, Ele já concluiu. Ele já fez. Nas regiões celestes, já está pronto. Estamos enfrentando tantos desafios, muitas lutas, vemos coisas que ainda serão alcançadas, porém, para Deus, tudo já foi concluído na nossa vida. Então, nós podemos passar a olhar para nós mesmos perfeitos. E Paulo nos dá uma dica sobre isso quando ele diz assim: não que eu já tenha alcançado, mas eu não olho para as coisas ao meu redor. Eu continuo marchando firmemente para o alvo, a fim de alcançar aquilo para o qual eu fui alcançado. Ele tem uma fotografia na mente de onde ele vai chegar. Ele tem uma fotografia na mente do projeto de Deus para ele. Então ele se esquece das coisas que para trás ficam, ele se esquece das coisas que ficam ao redor e ele caminha adiante. Hoje pela manhã eu ministrei sobre o que o Senhor nos ensina a respeito da expectativa dos que estão à nossa volta, de como nossas aflições e nossas fraquezas nos bloqueiam, nos limitam tanto, e nós não conseguimos ser a manifestação da glória de Deus, que é a única expectativa das pessoas e até da natureza ao nosso redor. Você tem esse CD à disposição, como o da semana passada, da introdução desse estudo. Sempre passe ali e leve um CD das ministrações dos cultos, porque você sempre será grandemente abençoado. E nós estamos nessa semana trabalhando o primeiro princípio da dimensão do caráter, que é o amor.